Yeah. Batalha Grande é o Rap City, certo? Lá da Kipnis, HMC, JP Epicentro, DJ BL, DJ B e os MCs do ranking, certo? Como? Tamo à vontade. E aí, rapaziada? Hã? Na palma da mão assim, ó. Lucha, lucha, lucha, lucha. E aí, tio? Lucha, lucha, vem. Lucha, vamos lá. Lucha, vamos lá. Lucha, vamos lá. Lucha, vamos lá. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Cê quer nos roubar, não vai nos dominar. Se vir, vai tomar. Vamos disparar. Minha quadrada preparada, engatilhada pra tirar. Nossa voz é nossa bala, sai da frente ou vamos te aceitar. Só linha de frente, tô queimando o pente. Covarde nem tente, ninguém tá contente. Eu vim pra cobrar, somos todos sementes. Pega sua arma, chama seu mano, convoque as mina. Quem tá na favela, quem tá na piscina, vem todos pra cima. Se se revoltar, juntos, juntos, somos fortes. Juntos, juntos, ninguém pode. Juntos, juntos, somos fortes. Juntos, juntos, o mundo explode. Juntos, juntos, somos juntos, juntos, ninguém pode. Juntos, juntos, somos fortes. Juntos, juntos, ninguém pode. Vamos lá, luta. Vamos lá, luta. Vamos lá, luta. Vamos lá, luta. Vamos lá, luta. Vamos lá, luta. Aquele safado roubou nossa grana. Miami pousar de bacana. Aquele safado roubou nossa grana. No seu helicóptero tinha muitas gramas. Dólar, dólar, sempre dólar. Dólar, dólar, me paga em real. Dólar, dólar, sempre dólar. Corrupção fiscal. Dólar, dólar, sempre dólar. Dólar, dólar, me paga em real. Dólar, dólar, sempre dólar. Dólar, corrupção fiscal. Aquele safado roubou nossa grana. Foi pra Miami pousar de bacana. Aquele safado roubou nossa grana. No seu helicóptero tinha muitas gramas. Cê é louco. Salve. Satisfação total. Acertou. Batalha Grajal Rap.